Um homem saiu em uma viagem de avião. Era um homem que acreditava em Deus e sabia que Deus estaria com ele, dando-lhe proteção. Durante a viagem, quando sobrevoavam o mar, um dos motores falhou e o piloto teve de fazer um pouso forçado no oceano. Quase todos morreram, mas o homem conseguiu agarrar-se a alguma coisa que o conservou na superfície. Ficou boiando à deriva por muito tempo, até dar em uma ilha não habitada. Ao chegar à praia, cansado porém vivo, agradeceu a Deus por aquele livramento maravilhoso da morte. Ele se alimentou de peixes e ervas. Conseguiu derrubar algumas árvores e, com muito esforço, construiu um abrigo tosco com paus e folhas que o protegia do sol e da chuva e onde podia passar a noite. O homem ficou todo satisfeito e mais uma vez agradeceu a Deus, porque agora podia dormir sem medo dos animais selvagens que talvez pudessem existir na ilha. Um dia, ele estava pescando e havia apanhado muitos peixes. Tendo conseguido comida abundante, estava satisfeito com o resultado da pesca. Entretanto, ao voltar-se na direção de sua casa, qual não foi sua decepção ao vê-la em chamas? Sentou-se numa pedra e pôs-se a lamentar e chorar. Deus, como o Senhor pôde fazer isto comigo? O Senhor sabe que eu preciso muito desta casa para me abrigar e a deixou-se queimar inteira. O Senhor não tem compaixão de mim? Nesse momento, uma mão pousou no seu ombro e ele ouviu uma voz lhe dizendo: vamos, rapaz. O homem se virou boquiaberto a fim de verificar quem falava com ele, e qual não foi sua surpresa ao ver à sua frente um marinheiro que lhe disse novamente: vamos, rapaz, nós viemos buscá-lo. Como é possível? Como vocês souberam que eu estava aqui? E o marinheiro respondeu: ora, amigo, vimos os sinais de fumaça que você fez, pedindo socorro. O capitão ordenou que o navio parasse e que eu viesse buscá-lo naquele bote ali adiante. Os dois entraram no bote e se dirigiram para o navio que o levaria em segurança de volta para sua família e para a vida. Quantas vezes nossa casa queima e nós gritamos como esse homem? Na Bíblia Sagrada lemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes é muito difícil aceitar isso, mas é assim que funciona. É preciso acreditar e confiar. Siga seu coração e a resposta lhe será dada.